5.003, altímetro no 013. Está autorizado o final do procedimento, posto estabilizado. Atente só para um tráfego mantendo 1.000 pés no litoral de Salvador. Ok, cheque. Destaque voo para o 366, o 1160, repórter comunicado. Zero oito, boa. Ativa. Com. Autorizando 29, a parte principal da sua Índia, ponto de pedra, pista no 0, no 18, 695, que legal, no 0, no 6. Autorizado, então, parte principal, de ponto de pedra, no 0, 12, 12, 9, 6, no 0, no 6. Zulu, frequência para a coordenação 2345 até o retorno, não há tráfego para reportar no circuito. Salvador, o TAM 3304, está com informação, foco pronto, copy a Brasília. TAM 3304, autorizado Brasília, apelo do Luno 7360, saída com curva à direita, Arbor 1, transição eletro, transponder 5471, controle Salvador 1.2.8. Correto, sempre pronto. Ok, 2080, 3048. Salvador, Brasília, 3049. Confio para todos. 3179, pode esperar. 3179, 3 aliados, decolar, fechou no 0, 120 graus, 10 mais. Papatango, Yankee, Papavito, prossiga. Vito, mantém o litoral, 510, está... qual pode estar alocado? 2 mil. Confirma? 2 mil. E aqui Papavista, acione o código 0112, mantenha o litoral, e desejo ajuste, 510, após passando o Parque Metropolitano de Pituaçu. Acabei de pedir a sua reparada, hein, Papa. Qual é equipamento, Papavista? Romeu 44. Procedência Serro, Whisky, Delta? Lima, Motel, Delta, Delta. Gente, acione normal, posição, código 0112. 0112, alocado. Cristina Salvador? Ah, Pedro. Uno, Bruno 60, torre 1895, Bruno. 6895. Obrigado, trabalhando. Como é que você coloca o Yankee Tapavista? Sente. Torre 1895, Tapavista. 1-8, Yankee Tower 95, Victor. Salvador, muito bom dia. Papatango, Yankee Tapavista. Papatango, Yankee Tapavista, ajuste no zero. No meio, reporte vertical do farol de Tapuã. Vertical de Tapuã, chamará. Atenção, pouso no 7, Yankee Tapavista. Afirmando o 7, pátio baixo. Gente, aposto com o visual com o Boeing da Gol na aproximação da 1-0. Tá visual, já pode livrar a linha do litoral na retaguarda do Boeing? Afirmo. Sem interferência com o tráfego, atento às três turbulências, retaguarda do tráfego, reporte girando base para pistão no 7, pela direita, Yankee Tapavista. Se cruzará na retaguarda do tráfego, girando base da 1-7, reportará, Victor. Tá 3179, decola 255, controle 120, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Então, continua. Modo 196, por seguro autorizado, Pêndulo 44, nível 360. Curva direita na saída da Israel, Leda, seguro. Transponder 5473, controle Salvador 120, décima 8. Zero, obrigado. Para ponto seguro via Pêndulo 44. Prossegue na cronagem da 10, com curva direita da Almeida Seguro. 5473 é o transponder, controle de saída 208. Modelo da saída, pediu escorrection, pronto. Para puxa acionamento no 8, 9149 da Azul. Azul 9149, portão 8 autorizado, chame táxi. Portaremos táxi, obrigado. Azul 4299, chama o centro Recife, frequência 1251, alterne 128-35, bom dia. Recife 12835, entendeu, Azul Yankee Papavito, tráfego avistado, tem pouso autorizado, pista 17, 120 graus, 10 nós. Livre pouso, Victor. Fono 160, solo de 58, direita, 21, décimo 9. Fono 160, Alfa, chamamento, taxa Juliette. Tango. Brasil Azul 9149, nós temos 123 a bordo, 2 horas e 43 minutos de autonomia alternativa ao Galeão. Assim tá bem? 123. Precisa do táxi, Azul 9149, a parte principal, táxi é Índia. Ponto de espera da pista no 0118, próxima 95, que é legal no 06. Pátio Índia, ponto de espera do 90, lá de 895, obrigado, mano. Tango Fiquilo, Irecê, autorizado, uma centena, corrijão. Aguarde um minuto, eu copio. Só o transponder, tá faltando. O nome é 0, Juliette, portão 5. Portão 3179, chama o centro Recife, frequência 1251, na altern 28, decimal 35. Chamou? Sim, Matheus. Autorizado, chame Itaico. Bom dia, identifique, desça para 4.010, voe Serra Vida 368. 4.000 Serra Vida 368, Guará, o Papa Golfe. Salvador, 9149 da Azul, bom dia novamente, tá pronto ou ponto de espera da Zona Zero? Azul 9149, bom dia, autorizado em área de decolar, sistema 0, 120 graus, 10 nós. E decola 10, 9149. Tango Golf Kilo, aguarde cópia, estou só aguardando o transponder. Chame 219 para cópia. No 71, identifique, desça para o 050, chegada bom. Na bomba, 57, nível 360, curva direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5116, controle 120, decimal 8. 360 foi autorizado para o Galeão. Dael Lederumi, Ampere 987, Bozo 5116, dúzia, 1208, 629. 621, correto, time pronto. Time pronto. Posso tomar aqui Delta prossiga. 1120.8. 208, bom dia. Gente, Oscar Mike Delta. 15 milhas, desça para 510. Pra de Salvador, 9149 da Azul, decolou Arvo 1, bom dia. Dia, 9149, contato radar na decolagem, sair da Arvo 1, transição elétrica, suba ao nível 360. Suba 360, Arvo 1, elétrica, 9149. Escuta. 1859, identifique chegada bom e desça para o nível 0620. 0620, vai para 1859. VC, CA November India Charlie. 1, decolando a pista no 7, curva esquerda na Momba. Controle Salvador 1208, transponder 5513. É 5513, é 166 a bordo? 166, senhor. 163, autorizado táxi via parte principal, táxi em Índia, ponto de espera da pista no 0118, decimal 95, que nega no 06. Sim, vai ser 116, ponto de espera, 695, obrigado. Estabilizando o final aí, Renan, né? E tem a vista de... Remetor 1 no 8, decimal... 95. 295, até daqui a pouco. Oi, bom dia, 63, com 1 no Araújo. Escuta, prossiga. Bom dia, senhor. Tá, duas milhas. Interno visual com isso. E faça um check em equipamento de intensidade muito baixa aqui, clareza 2. Intensidade 2, corrigir. Está autorizado o procedimento da RNAV. Autorizado a RNAV, o Papa apagou. Schneider 3 no 1, ajuste o altímetro no 0 no 6, pouso autorizado, pistão no 0. 1-0 graus, 1-0 nós. 631 sim, livre pouso, pista 1-0. Precisar olhar e manter a pista no 7, já chegou o fio. Corre, confirme como recebe o 631. Agora alto e claro. Pronto. Já chegou, fiquei em stand-by no transponder. Afirmativo, 510. Papá Romeu Charlie Alpha Fox. Livre acionar a reposta táxi, Charlie Alpha Fox. Mantenha a posição, voo 2196. Bom, 2196, alinhar e manter a pista no zero. Alinhar a pista, não. Gente, manter a posição, acho que eu vou ficar. Quatro, identifique, foi Serra Vitor 368, desça para o nível 070. Desce, Serra Vitor 368, 070, voo por 184. T304 solo. Prossiga. Modifique o nível para 320. 320 modificado, para 3304. Voo 2196, decola 213, controle 120, decimal 8. 208, voo 2196, bom dia. Pode desconectar isso. Voo 2196, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, CDAEL, transição Porto Seguro. Voo 2196, sobe ao 360, CDAEL. Não, RNAV 10, Papa Golf. Papa Papa Golf, chame em torre 1-8, decimal 95. 95, Papa Golf. Controle Oscar Mike Delta, passando o Pico Sul. Chame em torre 1-8, decimal 95, Oscar Mike Delta. Prato. Autorizado a decolagem de pista 97, vento 120 graus, 90 nós, mantém a reta até 3.000 pés, devido à solicitação do controle. Registrado, voo 3.000, ok? 3.000, Rocha Golf Kilo. 3.000 pés, Rocha Golf Kilo, mantém até 3.000 pés. Torre Papa Romeu, Papa Papa Golf, solicita cancelamento para pouso visual no 7. Papa Romeo, Papa, Papa Golfo, reporte para o cancelamento das regras de instrumento para visual. Cancela da presente, o Papa Golfo. Papa, Papa Golfo, regras de instrumento cancelado, Zuno 6, base pela direita, pista 7, abandono o eixo da aproximação da 0 com curva pela esquerda, reporte curta final da 7. Abandonando pela esquerda, reporta curta da 7, o Papa Golfo. Papa Romeo, lógica, Mike Delta na escuta, tá? Tente ajuste no 0 no 6, fique atento ao tráfego da coluna da pista no 7, aporte visual com o mesmo aguarde para o cruzamento do campo, mantenha a espera sobre o setor. Ciente a manter a espera sobre o setor, mandando. Mostra mais aqui. 62 e 9. Sou Chanel 63, 1-1, ingresso Juliette, portão 2. 3.000 pés, informa o tráfego a 500 pés no vertical do farol de Itapona, interfere com o senhor, com o sobrevoo. Mantém a reta 3.000, chama o controle em 208, Oscar Fofield. 208, Oscar Fofield. Charlie Alpha Fox, reporte no ponto de espera. Dado ajuste é altímetro 06. 4.016, reporte estabilizado, 38759. Número 2. Número 1, aproximação a 1.500 pés no setor norte, reporte quando visual com tráfego. Tente como número 2, após zerar visual com tráfego, Oscar Mike Delta. Eu saí da Romo, obrigado, Zé, para você. Ok, até 3.000 para a decolagem, vai manter a 3.000 na instrução de Romo, que deu o Oscar aqui. O número 1 é o Lima Juliette 40, ok? Sente. Oi, o Charlie Alpha Fox, o ponto de espera, pronto para a área de decolar. De imediato, Charlie Alpha Fox. Imediato. Precisa alinhar e decolar a pista 1-0, 1-7, 1-0, 0 graus, 1-0, nós. Oi, bom dia, Charlie 62, 1-1, posso parar pronto. Tem fonte de caixa na 62 e no 1. Será? Por 1, 2, 4. Se ajustando para a final da 1-7. Agora aqui, próximo a passar final da 1-7. Tente prolongue a perna contra o vento. Reporte para girar base, eu acho que é mais delta. Não é passar para girar base, eu acho que é mais delta. Final 1-7, o Papa Papa Golfo. Papa, Papa Golfo, utilizar pouso. Pistão 97, vento 100 graus, 10 nós, ajuste 10 no meio. Vive pouso 97, Papa, Papa Golfo. Fora do solo, Charlie Alpha Fox. 3304, puxa acionamento. 3304, puxa pega autorizado, time tag. Marata 3304. 4.8. 5-0277, vai chamar o controle em tapão, Charlie Alpha Fox. 8-9. Na prova do vertical da rotatória, mantendo espera, devido ao tráfego na aproximação da 1-0, aguardando para prosseguir, para pouso, acho que é Mike Delta. Ciente Delta, eu poderia fazer espera aqui na vertical da Enrimar? Afirmo, acho que é Mike Delta, autorizado, sem interferência com o Nutella. Gente, grava, tá aguardando na vertical da RMA, autorização para pouso na 1-7. Delta. Oi, voo 2171. Voo 2171, ajuste no 0 no meio, continue a aproximação com a autorização de pouso. Aguardo. Mike, Juliette, Mike, bom dia, identifique, vou encerrar a vida 368, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio. Desce para 4.000 pés, 1.016, direto Serra Vitor 368. No solo 19, confio empate. Sério. 3.0 backtrack, a próxima esquerda, estação na frequência livre, o Papá apagou. No 271, informa o tráfego à esquerda. O tipo é um Sikorsky 7.500 pés, não interfere com a aproximação. Tem pouso autorizado, pistão no 0, 1-20 graus, 1-0 nós. Dois 1-7-1 na escuta. informa o tráfego à esquerda, 500 pés, esse corte que 7 meses interfere com a aproximação do setor norte. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 norte. Pouso autorizado, 2-1-7. Oscar Mike Delta aqui na vertical de Zainimar, vai efetuando 3-0 pela direita, aguardando, ok? Afrontar visual com o Boeing da Gol na curta final. Afirmativo. Prossegue com caixão com o número 2, o Oscar Mike Delta, sem interferência, aguarda a autorização de pouso. Ciente, encaixando com o número 2, o Oscar Mike Delta aguarda a autorização. Salvador 1208, Torre 118, Manaus 5. Atingir 5.000, voo no 184. 184, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado Renato. 4.000, mas autorizado Renato no 184. Olho, Flor de Paripe, controle de Salvador 08, 795, da RMAR, estacionamento de táxi com a torre, 1.895, e o PLB confirme. O Oxana 62 não decola de imediato quando autorizado? Afirmativo. Após o Boeing da Gol autorizar a Lã e manter a pista 1-0, informa a Airbus da TAN aproximação da 1-0, aproximadamente 8 milhas fora. Positivo após o Gol, ali mantém 62 e o 9. Oscar Mike Delta final da 1-7, contra embaixo travado. Acho que o Mike Delta, pouso autorizado. Pistão 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, ajuste no 0 no meio. Gente, ele pousa 1-7, vai ficar mais então. C590, identifique, foi direto Serra Vito 368, reposte descida. Direto 368, reportará descida, reposte a restrição. Pode ir. 9-0-3-3-0. 9-2-1-1, autorizado, decolagem pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Tive decolagem, 6-2-1-9. Bom dia, 3859, sinal da 1-0. 3859, ajuste 1-0 no meio, costuma aproximação, guarde pista livre. Guarda ali. Autorizado 359, apenas para informação de tráfego, caso receba transponda, há um tráfego helicóptero pousando para cabeceira 17, não interfere mais com a aproximação. O vento é 1-2-0 graus, 1-0 nós, pouso autorizado pista 1-0, para 3859. Estou sentindo o tráfego, tem nível pouso na 3859. Itália Alfa Fox, qual é o seu estimado de pouso? Está filmando o pouso em Delta, desculpe, filmando o pouso em Cabona, em 1-2-2-0. Gente, 1-2-2-0. Teve sim informação de voo e alerta, não há tráfego informado. Para ingresso na terminal de Ilhéus, 1-2-0, desse uma única com aquele controle. Controle, bom dia, China 62 e o nono transfere. Maduro, China 62 e o nono, você como? 62 e o nono, suba ao 360, saída da El, transição Irume, contato radar, decolagem. 360 da El, Irume. Está o João da El, está presente? Oi, Leda. Leda, ótimo, obrigado. Voo no 184, chame torre 18, decimal 95. 95, obrigado. No Juliette, portão 10. Juliette para 10, tá precisando. Voo no 184, ajuste no 0, no 6, coxinha de aproximação, guarde pista livre. Aguardando pista livre, voo 1184. A 3859, solo 25, direita 1121, decimal 9. 2193, 859. Bom dia, prossiga, Papatão Yankee, Papavito. 59, escuta. 3859, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4. Confirme. É o TAN 3304, pronto, ponto de ferro. Autorizado, Serra Novembro. Corrigindo, Serra Novembro de Leste Delta é para o suporte, correto? Corre, Serra Santana. Diga, Papai, o meu Tango de Bravo. O controle de Salvador, 108, transponder 0146. Copiou aqui, é Rumo Norte, que faz decolagem. Curva direita, entrando no corredor a chefe. Confira o meu passo pra ver. Pata 03, furamento do táxi com a Toia, agora 295. Voo no 184, Tony. Prossiga. São Fox, tá? 3663, Guarulhos, autorizado. Operação 0040. Curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 55 no meia, controle no 08. Fui direto do Bonf para a chegada a Bonf, reporte descida. Zero então, da El, é, Leda, Motman, 551 no meia, 1208, o TAN 3663. É Dael, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Dael, Leda, Motiva. Correto, sem pro. Chamar. Para a descida, azul 2590. 2590, desça para 4000 pés. Ajuste de altímetro, no 0, no 6. Para 4000 com 1016, 2590. Obrigado. Salvador, Mike, Juliette, Mike, pode continuar até 2.500. Serra Vitor 366, desça para 2.510, reporte estabilizável, estabilizado na final da RNAV. Desça para 2.500, vai estar estabilizado na final da RNAV, Mike, Juliette, Mike. Na 3304, ali, mantém o pitch no 0. Mantemos 0.304. Na proa, na chove, no 621. Chove? Na chove. Solo 29, direita no 21, décimo 9. Direita 219, gol 1184. Bom, Salvador, bom dia, gol 1184, livrando seu escutado. Gol 1184, bom dia, Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, gol 1184. Último ponto de espera. 304, exato decolagem, pista 10, 130 graus, 10 nós. Decolagem 10, autorizado, está 304. Vista 3 a decolar, pista no 7, vento 130 graus, 109. Tanguedia Bravo, após decolagem devido à solicitação do controle, mantém o rumo norte por 4 minutos, após prossegue com proa de Paripe, ok? Para o 0506 na chegada mais. 389 e 6, voe Serra Vida 368. Desça para o 050, identifique. 050, voando Serra Vida 368, vai dentro da 3. Ô, Xané 6211, chame o centro Recife 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251-235-619. Mike, Juliette, Mike, chame torre 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco, Mike, Juliette, Mike. Força aérea 5949, desça para o nível 060. Controle Salvador, bom dia, o 3304 passa 1500 pés no perfil da Arbor 1. 3304, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, transição Elefa, suba para o nível 320. Sobe o nível 320, autoriza a proa de Elefa para o 3304? Após 2000 pés, autorizado Elefa. Vou Elefa após 2000, graças a 3304. Gente, decolado aos 32, permanece a instrução dada anteriormente, com o transfere o controle 1208, tango de abraço. Papa Romeu Tango, Índia Bravo. Muito bom dia, decolado RMA, está mantendo posição. E a intenção é seguir Paripe para posterior cruzamento da Bahia. 210, Mike, Juliette Mike. Autorizado para Paris. Autorizado Paris, Tango de Bravo. Acionado 0137, confere? Confere, 0137. 0.8. 1208, Bravo. Controle Salvador, Papá Tanguinha, Papá Bento. C3 no 2, procedimento correto, chame pronto. 500 pés, o Robson 44 interfere com a aproximação. Sente, Marcos, mais. Sente. Plano. O ISR modificado ao 35. Mantenha o 085, Oscar. O que eu tinha de ser estimado. Controle, Papa Tango, e Papa Vito. Tango, Papa Vito, prossiga. Tá na direção agora, corredor Axé. Se autorizado, tem como voar direto através de Paripe, da presente, cruzando o eixo da 1-0? Tá visual com tráfego na curta final da 1-0? Negativo. A gente acabou de passar por ele e cruzar com o mesmo, vou ir na proa norte para cruzamento do eixo. Gente, voando proa norte, confirma após direto para Paripe. Inicialmente mantenha a proa norte. Proa norte, está visual, contrário. Voo azul 2590, agora 5 milhas inbound, o 368. Autorizado o RNAVE 2590. Iniciando, portanto, 2590. Bom dia, Chané 6250, identifique e desça para o nível 070. Foi direto Serra Vista 368. Autorizados o 367, o 05949. Jet Mike, solo aos 37, direita 21.9. 21.9, boa. Jet Mike, quebrou na época para aéreo e espaço. Jet Mike, ingresso e taxa alfa. Taxi Juliette e contar no pátio principal. Alfa Juliette, reporta para ingresso no principal, vai em seguida. Trocar 03. Quente. Não há tráfego em formato, tem isso informação de voo e alerta. Dando vídeo a Bravo. Quente, vai na regressa, Bravo. Edge 5949. 3896, voe Serra Vista 366, desça para 2500, autorizado Renato. Serra Vista 366, desça para 2500, autorizado Renato, já passará estabilizado, está 3896. O 949 está com a coroa do servidor 372. Vai ingresso no pátio, vai em direção. Autorizado, contorne em todo o pátio principal, chame na Lima. Chama na Lima, vai em direção. Serra Golf, bom dia. Identifique, oi, por onde a mão, chegada a mão, reporte descida. Vou no 648, identifique, desse é o 080, vou direto Serra Vista 368. Chame o centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 260.288, 3604. Passou no 372, agora com capa vista, azul 2590. Chame torre 118.952590. Obrigado, bom dia, senhor. Mike Root, Mike Lima, Mike Quebec, chama na Quebec. Chama na Mike Quebec, Mike Quebec. Negativo 372, no máximo posso autorizá-lo, 3, é o 366. 190, ajuste no 0 no 6, autorizado pouso pista no 0, vento 1 a 0 graus e no 0 nós. Vento. Cimento no 0 no 6. Né, 6250, reduza para 220 mais. 220 mais, 220. Faça Golf Kilo, registro radar encerrado. A 50 milhas, 50 milhas, noroeste de Salvador. Sendo centro Recife, 125, decimal 45, 126, decimal 85, para serviço de informação de voo e alerta. É 250, desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 016. 4.000 pés, gente, em Yankee Papavito, prossiga para João Duval, a 20 milhas, o serviço tem informação de voo e alerta, não há tráfego a informar, Yankee Papavito. Estabilizado ali a RNAV da 190. 1896, turno 1 no 8, decimal 95. 295, graças, pô. Controle, Salvador, bom dia, papapá, Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, se identifique, voe direto para o Serra Vitor 368, desça para o nível 090. Aqui, eu para o 090, identificou para o Serra Vitor 368 direto, Lima Lima Fox. Torre Salvador, tá 3896, final da pista no zero, visual, baixada e travada. Tá 3896, ajuste no zero no meia, coxa em aproximação, guarda pista livre. Aguardando pista livre, tá 3896. Tana 6250, retorno para sequenciamento, curva à esquerda, proa 040. Tem limite a radial 310 de Salvador. Aguarde o Serra Vitor 366. Tana 6250, retorno à esquerda para sequenciamento, proa 040, limite radial 310 de Salvador. Caso de falha, passagem da radial, voe para o 366, Serra Vitor 366, descendo para 2.510. Azul 2590, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Azul 2590. Tô 3667 autorizado, chame táxi. Táxi, Alô, Salvador, bom dia, Azul 2710, Barreira Caju, número 1. Nível 170, centro da Golfo. Azul 2710, Aracaju, 170, autorizado, Golfo 677, decola da 10. Curva esquerda, saída Conde, transponder 5537, controle 120, decimal 8. Autorizado, Aracaju, nível 170, via Golfo 677, decolagem da 10, com curva esquerda, saída Conde, transponder 5534 e controle Salvador 120, decimal 8. Azul 2710, transponder 5537. 5537, transponder. Correto, chame pronto. Chame pronto. Voo 1648, reduza para 2009. 2009, voo 1648. Direita 219, voa, até 3. A 250, reduza para 1 no 80 mais. Juliette, mesmo. Aguarde antes da sua Juliette. Alfa, aguarde antes da Juliette, da 389. Ané 6250, reassuma a navegação direto para o Serra Vitor 366. Direto 366, né? 250. Era 5949, chame em torno 1 no 8 decimal 9. 1 no 8 decimal 9. Curva à esquerda, mantendo 1500 pés na linha do litoral, aproximadamente 10 milhas, faz um visual, se possível. Sim, gente, vou coordenar com o controle. Reduza para 1 no 8 0. 9, ajuste no 0 no meio, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 2 0 graus, 1 no 0 nós. Pouso, pistão 1 no 0, pistão 9 para a cidade. Rádio no zero, negativo, segundo o controle. Tá, ciente, ajuda 7 no zero.